Mike X-Ray Fox, prosiga. Solicitando autorização de gira de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Ciente, gira de motores em marcha lenta no pote 3, o solo está ciente. Chame o término, Mike X-Ray Fox, ótimo. Paulo ao Salvador, é o San Mike, como sempre, gira de motor em Machado. Obrigado e um bom dia. Copiado, Mike X-Ray Foxtrot. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray Charlie. Alfa, X-Ray Charlie, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa, X-Ray Charlie, está no pátio 3, solicitando reboque para o gate de número 3. Alfa, X-Ray Charlie, o senhor está no pátio 3, o senhor quer reboque para o pátio principal, portão 3, é isso? Afirmativo. Gente, Alfa, X-Ray Charlie, autorizado. Do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, mantendo escuta constante. Porte ao término, Alfa X-Ray Charlie. Afirmativo, autorizado, Alfa X-Ray Charlie, aportará ao término, obrigado. Fala, bom dia, você não é 6251? 6251. Bom dia, prossiga. Guardando o Clóvis para Guarulhos. Gente, informação em curso é a Delta, só um minuto, cópia. Provável Delta e da Bridge, senhor. Delta e da Bridge, confirmando? Afirmo Delta e da Bridge, eu já tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto. Xenia 6251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8, transponder 5170, Xenia 6251. É 6251 está autorizado para Guarulhos, Upper Zulu 16, o Belo Horizonte, Trive, prossegue em rota. 360 nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle em 20.8, aciona 5170, o 6251 no 07. 170, contagiamento correto, Xenia 6251. Confirme, senhor, portão 07, você se encontra agora? No 07, afirma. Sim, Tenente no 07, chame pronto para o pushback acionamento 6251. 6251. Rodolfo, X-Ray Charlie, ingressando no pátio principal. Eu termino no portão 3, tá? X-Ray Charlie. Estimativa, passar ao término do portão 3, obrigado. Quando chame táxi. Aprovado, chamar no táxi 62. Sweet Charlie, finalizando o reboque para o Gate 3. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhor. Copiado, Charlie, obrigado, bom dia. Para o táxi, 166, a bordo, 4h40, alterando o galeão. Você confirme, 166, 4h40, galeão? 166, 4h40, galeão. Copiado, senhor. O Ocean número 251 tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste 1014. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-8-95, Oxi 251, tenha um bom voo. Pátio Índia para no 0-14, 295 a torre, 6-25. Oi, bom dia, Oceano 625. Quanto você espera da 90, tá pronto? Desde que a linha decola, costuma 0, vento 040 graus, 9. Perdão, a linha decolar, 625. Do segundo decolado, 57, controle 20.08. 208, 6303. 20.08. 208, 6303. Controle, bom dia, 62. Quando da Ocha, passa 1.9.3.60. 5.1, bom dia, contato radar, 2.3.60, vou em Leda. Leda presente, 6.2.5.1. O controle 6251, se possível, o bridge está presente? Aguarde. É 251 autorizado, Bridge. Grato, Bridge, grato, 6251. Três, bom dia, acione identificação. Foi na proa de Duna, deu para 2.000 pés, que negão no 014. Tá livre. na 6251, chame Recife, 1251. 251, 62, quanto pode ser? Rio 5973, autorizado a sinal ILS. Autorizado a sinal ILS, confirme. Capitão localizador, Ivan Nogueira. Nós é 3, chamei, torre, 1 na noite, 95. 295, gráfico 8. Cordial, bom dia, eu vejo 5973, estabilizado, localizador, Capitão Nogueira. 973, querendo ao 204, sem aproximação, reposta na externa, baixada e travada. Reportará, baixada e travada. Ideal, desça para 5973, baixada e travada. Baixada e travada, 5973. Utilizado o pouso visto no zero, vento calmo, com vista molhada. Pista molhada, entendeu? 5973. Afirma, pista molhada. Isso, 903 no solo, 118, libere pista pela direita, solo, 1, 2, 1, decimal 9. 219, gráfico, 2973. Bom dia, Rio 5973, táxi aprovado via Alfa, após ingresso na Juliette, depois à esquerda no pátio 3, atenta o sino exato naquele pátio, Rio 5973. Via Alfa, depois à esquerda na Juliette, e a Juliette, 5973, 5973.